Não diz sim nem não, usa só talvez, questão de moral. Diz que beijo só de anel na mão, questão de moral. Diz com filosofia que é diplomacia. Segue caminhando ao lado da razão. Diz que coração só se dá um, questão de moral. Diz que amar é bom quando é só de dois, questão de moral. Se o barquinho vai, diz que não vai não. Se o luar chegar, boa noite então. Nada fica bem por uma questão moral. Questão de moral. Questão de moral. Se dá um, questão de moral. Diz que amar é bom quando é só de dois, questão de moral. Se o barquinho vai, diz que não vai não. Se o luar chegar, boa noite então. Nada fica bem por uma questão moral.